10h06, por aqui, ZYC 706, 97,7 MHz. FM Mundo Melhor, seu jeito jovem, forma de liberdade. Até às 11, você ligando, participando, contato 97, aqui. Mundo Melhor FM, emoção pra você. 97 FM, Mundo Melhor. A loja dos baixinhos está demais. Mundo da Criança. Lá você encontra para eles mochilas escolares, bermudas, carrinhos burigoto, linha completa em confecções de 0 a 16 anos. E para você, mamãe, preços especiais em camisolas e cortinados. Mundo da Criança, Rua Israel Pinheiro, 2797. Telefones 219361 e 219896. Servir com presteza você que não dispõe de tempo útil para fazer sua refeição diária em casa é o objetivo do Alimenta Restaurantes. Deliciosa comida caseira. O cardápio é variado 15 vezes ao mês. O serviço de marmita é da melhor qualidade. E aos sábados você tem a feijoada completa. Alimenta Restaurantes, funcionando de segunda a sábado, de 10h30 às 14h30, na Rua Benjamin Constant, 347, Centro, em frente ao Taboca. Telefone 219540. Vem aí o terceiro Festival de Música Sacra, FEMUSA. Inscrições abertas até 30 de março. Se você gosta de compor, faça inscrição de sua música. Melhores informações na Casa Paroquial do bairro São Pedro. Rua Professor José de Carvalho, 476. Telefone 25-19-44. 9h21, ok, no ritmo, soltando a música, todo mundo dançando e a participação. Tavera do Centro, Jimmy Bonney. Sacolão Centro tem ofertas que valorizam seu cruzeiro. Confira, ovos extras de 49 cruzeiros por R$ 27,99. Melancia super doce de 23 por R$ 9,99. Maçã especial de 35 por apenas R$ 22,99. E mamão de 23 cruzeiros por R$ 4,99. Incrível, só R$ 4,99. Sacolão Centro, ali na Israel Pinheiro 2471. Atenção, é hora de ajudar. A Associação Santa Luzia está precisando com urgência de todo vasilhame para a cantina. Material de limpeza, roupas de cama, seringas descartáveis, aparelhos para medir pressão, tesouras, barbeadores, roupas íntimas e comuns. Não deixe de prestar sua colaboração a essa entidade. E se você tem carnê de contribuição, não deixe de quitá-la até o dia 5 de cada mês. Roupa suja dava problema para a dona de casa. Pois é, dava, porque agora em Valadares, Cristal Lavanderia. Um novo estilo de limpeza, coisa diferente mesmo. Lava roupa por quilo, lava por peça, deixa a roupa macia, perfumada e com aquele cheirinho. Cristal Lavanderia, solucionando o seu problema doméstico. Fica na Rua Bahia, número 48, bairro de Lourdes. Telefone 500-478. Também com loja no edifício Monte Rei, Avenida Minas Gerais, 883, loja 6. FM. Só em 10 e 7.